Oh, por qué duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar. Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou e o mesmo poder ele sempre terá. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar. Poderás andar.